ou manda mensagem aí pro nosso WhatsApp 459-8828-2828. O resultado a gente anuncia daqui a pouco, antes de meio-dia aqui no Front, tá? Então corre lá, porque o tempo já está quase acabando. E foi lançado nesta semana o 12º Festival de Turismo das Cataratas, evento que já é o segundo maior, né, do setor no sul do Brasil e que reuniu no ano passado mais de 7 mil participantes, 1.767 expositores e 912 marcas. Neste ano, o festival acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, ali no Hotel Rafaim, com novidades na programação, como é o caso da 11ª reunião de ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também Salão de Vinhos Argentinos e 2º Salão de Turismo Termal e Spa. Entre as autoridades que já confirmaram presença, uma delas é o presidente da Embratur, Vinícius Lumertz. Outras informações você encontra no site festivaldeturismodascataratas.com. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que abre espaço para iniciativas bacanas de conteúdo relevante geradas nas mídias sociais aqui na fronteira, hoje destaca aí, né, a fanpage no Facebook de um iguaçuense que deu o que falar e encheu os moradores da fronteira de orgulho, né? A fanpage do Juan Carlos Poca, um adolescente de 14 anos aqui de Foz, finalista do reality show musical The Voice Kids da Rede Globo. Infelizmente, o Juan não venceu o programa, mas sejamos francos, né? Faz diferença, porque aqui pra nós ele é rei e ponto, né? E olha que o caminho até chegar a essa unanimidade entre os iguaçuenses foi longo, né? Passando por muitas dificuldades na infância e também nesse comecinho de adolescência, né? Mas sem perder a esperança no futuro melhor. E que novas conquistas venham para o Juan, tenha certeza, né? Certamente virão essas conquistas. Por hoje, ele ganha a humilde escolha do quadro Curtida da Semana aqui no Front. Amanhã, quem sabe, né, conquistas bem além da nossa capacidade aqui da nossa região de fronteira, né? E se você também quer curtir a página do Juan, dá uma passadinha ali nas nossas redes sociais. Estamos postando agora o link para você, Transamérica Foz no Facebook e @ Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! Anything was possible. Hit cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. It was always cold, no sunshine. Yeah, running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. I put the pedal down to make some time. There's something good waiting down this road. I'm picking up whatever is mine. I'm running down a dream that never would come to me. Working on a mystery. We'll be right back.

Programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã de hoje aqui no Front Transamérica. Deixa eu dar uma conferida aqui na mensagem que chegou no WhatsApp da Transamérica. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Transamérica. Bom dia, Translegal. Bom dia, Luciana. Bom dia, meus amigos e meus amigos do Turbandeira. Todos meus amigos do Cerveja. Todos já tinha solteiras. Um abraço, bom dia. Você pediu a música Munhoz Mariana, Mora 3. Toda tia Estreita, Rodrigo Trevoso. Um abraço a todo mundo. Todos meus amigos e amigas de toda a região, um abraço, tchau. Beleza, seu Luiz, recado dado, valeu pela companhia de sempre, né? Na volta do intervalo tem o Sidney Busanello, ainda hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, programa Front até meio-dia, já voltamos. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.